Infelizmente vivemos em um mundo em que a atualidade nos envergonha completamente. Falsos cantores de rap sem compromisso e músicas pornográficas que apodrecem a nossa gente. Mas ainda existem os verdadeiros rappers com o propósito de mostrar que o rap não é moda. Pelo contrário, o nosso rap é foda. Não deixa o rap morrer, não deixa o rap acabar. Não deixa a porra da mídia vir monopolizar. Rap é favela, é sofrimento, é reivindicação. Se for apologia, então me leva pra prisão. O rap é foda, não é moda, porque moda passa. Não é tendência nem luxúria que extravasa. O rap hoje em dia é fácil, todo mundo canta. Mas são poucos que verdadeiramente cantam. Cadê o rap? Será que desapareceu? Cadê as letras? Aonde que se escondeu? Cadê o propósito? Cadê a nossa união? O rap é foda e não é moda pros vacilão. Cadê o compromisso e a sinceridade? São poucos que estão fazendo rap de verdade. Aqui nem brincadeira e nem demagogia. O rap tem o poder de mudar várias vidas. É conscientização, é reivindicação. É luta e protesto em prol da população. Respeito é mútuo e assim sempre prevalece. O rap é de todos, mas nem todos são do rap. O rap é o som que invade os gays. O rap é o som dos branco e dos preto. O rap é o som dos porta-voz da favela. A trilha sonora dos big viela. O rap é o som que invade os gays. O rap é o som dos branco e dos preto. O rap é o som dos porta-voz da favela. A trilha sonora dos big viela. Virar cantor de rap é tudo que eu mais quero. Piriguete, depois fazer sucesso. Rimar coisa por coisa que ninguém vai notar. Gravar no beat com os gravão que o DJ vai tocar. Tá despegando pela boca, Zé povo nojento. Você surge e envergonha o nosso movimento. Rap é forte, faz sucesso sem pornografia. Pelo contrário, valorizamos as famílias. Sem estragar a juventude, suba a esperança. Sem colocar a merda na cabeça das crianças. Sem banalizar o sexo e a putaria. Sem incentivo à prostituição e orgia. O rap não se vende, não se rende à burguesia. Não é descartável como as músicas de hoje em dia. Respeito é mútuo e assim sempre prevalece. O rap é de todos, mas nem todos são do rap. O rap é o som que invade os gays. O rap é o som dos branco e dos preto. O rap é o som dos porta-voz da favela. A trilha sonora dos big viela. O rap é o som que invade os gays. O rap é o som dos branco e dos preto. O rap é o som dos porta-voz da favela. A trilha sonora dos big viela.